Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Se for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. DJ Tom Máximo. Quando você for até Recife, agora sim a gente dança, papai. Não esqueça dos livros de cordel. Saudade. E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda tom, cidade, tom, tom, tom, tom, tom, quanta tom, liberdade. Como teimou. Deixa eu abraçar aí meu amigo Bruno, o Rafinha e toda a equipe Mete Ficha. E são aqui comigo. Coisa mais linda. Alô, Bruno! E tá chegando o aniversário dele. Como tem lá no campo do Tavares, minha irmã. Como tem moça. Quando você for até Recife. E aí, Cavaneque? Não esqueça. Ele, Adrinho. Ajuda aí com Marcelo, um abraço do Tom, boneco e a professora Águida. Carroça é festa e a saudade é de luxo. Uhul! Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz. Apaixonado. Saudade. Que loucura. A gente só vivia abraçado. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E à noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. É saudade. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. A carroça. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. São Caetano. Aí eu não posso acreditar. É só pra recordar, papai. Que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já aí, não tá mais. A Neide e o Diniz, o casal viajando. Só vou se você for. Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? Sem conversa, alguém nos fala. De nós dois lembramos. Nossa amiga Fabíola já na área, registrando tudo e mais um pouco. A luxuosa agora. Que disfarçar dos amigos. Aqui, DJ Dalton. Aparência. Olha o seu grande amor. Tentando. Lá do Pop Saudade tá aqui com a gente. Sorrindo. Eu acho meu amigo Pedrito de Vigia. Que a gente. Bora, Pedrito. Mentindo. A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Uhul! Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Até 5 da manhã, papai. Será que aquele grande amor sujeitou até 5? tocando desse jeito. DJ Tom. Aí, seu Caetano, como é que é? Alô! E tem uma vinheta com Walter Bandeira que diz DJ Robson. Mas tudo isso é obsessão aqui, que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Meu amigo Rei do Gado. Alô, Rei do Gado. E o meu amigo Leís também. Um abraço pra você. Alô, Marcelo! Alô! Ele, seu grande amor, estamos aqui! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Aí dos Laranjeiras e sua esposa. Parceiro, um abraço aqui do Tom Lúcio Cedês. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Aí, DJ Tom! A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu amigo vereador Ailson Santos. Fantasia é o nome da emoção. Você sonhando. Alô! A Carroça da Saudade. Al di là del bene più prezioso. Ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Meu amigo Cleiton, al di là del lá da Cooper Doca, está aqui com a gente. Al di là del aí, Cleiton, ci sei tu. Meu amigo Diego de Santo Isabel, um abraço pra você. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Saudade de Vigia e o cantor Ari Ribeiro, sempre do Búfalo do Marajó. E o aniversário do Marcelo tá chegando aí. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, bora ver. Sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Barco parado não faz frete. Sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Ai DJ Tua, toca mais uma na carroça. Ci sei tu per me. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Só pra recordar, São Caetano, como é que é? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Não te intimida aí por nascimento, meu irmão. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Nosso amigo Bacabal e a sua esposa Nayara. Coloca o Bacabal! Entregando pra você, arriscando ainda mais. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tão difícil pra explicar. Aí o Favacho, problema sem sol. Ele está de volta no animal. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não te abraçar com muito carinho, minha amiga Tânia. Mas tenho da solidão. Ela e José também me receberam com muito carinho. Minha família na sua humilde residência. Meu irmão teve muito peixe e açaí, maestro, lá, viu? Tudo é paixão, são coisas do coração. Coisas do coração. DJ Tom! Aquela velha cutucada aqui atrás. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. E um abajur! Um abajur cor de carne. Bora, carroça é festa, pra cima aí, meu irmão! E o baleado, os dois irmãos aí do pescado de vigia. E a primeira dama, alô, Cris! Alô! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Bora, mexe ficha! Você! Bora, mexe ficha! Você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meus olhos verdes no espelho. Aí, Cavanhaque, 0-0 aqui. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até. Entorpecer, entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Tom Máximo. Fico pensando nos momentos que não voltam mais. O homem que deu seu alô para todo o Brasil. Um pouco, o amor precisando sair. para todo o Brasil. Nas mãos um nervoso e um choro que viu, Franjinha? Explodir para todo o Brasil. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Calma, José, não te abstrua. Eu não posso sem você ficar. Os longos caminhos que tive que andar. E a galera da Com, Vinícius, do Márcio e seu Caetano, que eu não pude dar. Pega, o homem já tá fazendo corpo a corpo aí. Alô! E nos travesseiros seu perfume gostoso, ainda sinto. E a carroça é festa. Sua foto sorrindo um pouco. O punk já ia no meio. As lágrimas nascem sem que eu possa ao meu. E o doutor Rui com aquelas lágrimas, Josias. Eu rolo na cama. Cadê a unidade móvel? Se você vai voltar. Essa pílula tá chorando aqui ao lado. Já lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ligar. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive que andar. Amado, que o House Mix se alegrou agora. Que fere e mata naquele abraço que eu não pude dar. DJ Tom. Eu falei que é saudade, saudade. Não tenha vergonha de chorar, é tudo meu. Meu amigo Douglas na piscina, pois eu sou. Um abraço pra você, viu? Melhor amigo. Tom, tom, tom, tom, tom. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Se a música é do fura-olho, ele pede pra dançar com a mulher do cara, aí chega no ouvido dela e ele diz assim, ó, ó. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Ah, ladrão! Hoje você vai ver que quem... Wilson Santos oferece aí o apoio e o muito obrigado ao deputado Gustavo Araújo. O nosso grande amigo Thiago Araújo, deputado Thiago Araújo. Alô, Thiago! Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Marcelo, pra cima. Você sabe bem quem te merece. Uhul! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. De tu, toca mais uma na carroça. Alô, Cavanhaque! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei, E Deida! Já lhe abri meu coração. O e o DJ Zenilson da Nike. DJ Adrião, pressão. Daqui da carroça, um abraço. De quem não quer. De quem não vive. E aí? O meu pensamento é ser de você. Meu amigo Biel. Fala, Robinho. Toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Aline de Itu, toca mais uma na carroça. Mais uma pra você dançar. Tom, tom, tom, tom. Máximo. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. Rapaz, como é que tá o bar aí, hein? Eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Tá lindo o bar. E Carlito, como é que tá a previsão do tempo? Ser minha casa, oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar. Já tem CD na mão do maluquinho. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Nem de Diniz. Aqui. Gatos namorando em meu quintal. E aí? A luxuosa carroça da saudade chegou. E aí, Fabi? Bebê, hein? Alô, bebê! Estribeiro da carroça de Ananideu, curtindo e seu Caetano. Alô, Aneita! Adriano Denilson! Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você. Aí, Josias! Com você. Aí, Freginha! Faço tudo. Um grande abraço aí, o nosso empresário Macaco. Feliz com você. O homem é forte, ouviu? Grande Macaco, tá na área, empresário Macaco. Pra te ver feliz. Um abraço aí, Gil Moreno, nosso marquete. Mais uma. Meu amigo Eduardo de Macaé, lá do Rio de Janeiro. Tom, tom, tom, tom, máximo. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê, iê, iê. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção.

Tom Máximo. No telão aí, Clijão! Amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para... Falando da R.A. Boutique, patrocinador oficial da Garota Verão, da luxuosa Carroça da Saudade. Meu amigo Anderson, São Caetano de Odivela, só é Duque Gold, meu amigo! Se puder fazer, aproveitar os momentos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. Aí, Marcelo, deixa eu mandar um alô aqui. Nosso amigo Patrick Teixeira. Tá por aqui, nosso amigo Coco Boy. Espeita um carinho, um abraço. Galera de Vila Americano. Um abraço a vocês, estão curtindo a saudade. Eles dão valor. Como é que é? Como é que é? Safadinha de vigia, um abraço. Que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. O aliado dos irmãos do pescado de vigia. Máximo. DJ Tom. DJ Tom Máximo. DJ Tom. Sinto o teu sabão sobre mim. Meu amigo Brendo da Nike e o Lobo Chuto. Toda a galera. Ouvido, ouvido. Tom Dom. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Federal, cadê você? Dale, Tom! Eu não consigo. De ti. Como é que é? Não há lugar pra nós. Você gosta de som? Gosta! Não há mundo feito pra nós. E amigo Hélio, da construtora Alto Brasil. Coco Louco, MJR de geração. Um abraço! Já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. DJ! Que ela namorava no muro. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Máximo. Talvez um dia volte a te encontrar. Vem o marido da Jubarquite é requisitada. O amor da vida dele. Santa Isabel. Lembro os teus carinhos. E aí? Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia. E aí, Sasaki Show? Alô! Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Como é que você tá? Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Quando dançar o som do DJ Tom Máximo. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E aí, Rita? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Aí a casa caiu. Todo mundo descobriu. Pra sempre amar. Aí você me perdeu. Perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Que não dá valor. Tem pessoa que perde porque não dá valor. Toca o DJ Tom. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Alô? Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver. Você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Máximo. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Fabiola, a mulher das controladoras. É. Mas agora que você está só. E aí, Tânia? Você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu. Quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. Caetano, eu quero ver dançar. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Dom, dom, dom, dom. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Dom, dom, dom, dom, dom. Ela sempre vai me levar por um carinho. Como é que tá por aí, meu compadre? Que possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Mas ficou, mas só. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. É DJ Tom. Cisca, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite. Arrepia, dale, Tom. Varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farriar. Alô, maluco! Alô! Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, pelos campos a as ruas marchando em indecisos cordões. Linda voz, linda flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui é Lúcio CDs. Tamo junto, emissora! Eu te quero. E aí, careca? Na mente. Um abraço pra você. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo. Que eu te amo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Brinca aí, macho, brinca aí, macho, brinca aí, brinca! Brinca! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita o povão, mexe com a galera. Equipe Carroça é festa. A equipe que agita na carroça. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Baby, baby, a gente terminou. E aí, Pedrito de Virgínia? E agora o que restou? Rapaz, eu falei pra não me dar uísque. Grande amor. Baby, baby, culpa do cavanhaque. Mas que louco. Aí, Fernando da Segura. Foi te conhecer. Já tem CD do Tom Máximo aí? Agora te desejo um felicidade. A aqui. Primeira parte é de coração, aqui. É pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, gostoso, tão lindo, seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. A véspera do cílio de vigia, viu? O padre, deu festa saudade. Tem Cineral, Pop, Saudade. Tem o Rubinho, Tupinambá. Brinca DJ Tom, oi! Aqui é Lúcio CDs. We'll be right back.

nós! É você! Tudo que é eu, é nós! Alô? Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. O maestro tá tomando uma aqui, viu? Tem medo de se entregar. Como eu quero você. Cadê o Vulcano, mano? E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro. Alô, Rita! Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. A carroça da saudade. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. E ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Luxuosa Fabíola, já que é ao meu lado, a rainha das controladoras. Mesmo. Olha aí que ela faz, ó. Homem falando, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de Léo. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de Léo. O som vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. Um som que encanta o Pará. Um show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Eu escolhi uma canção que fala de amor e paixão. Oh, oh. Alô, Xavier! Sem você ver meu coração disparar. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Ô, Rubilota, essa pega daí, Rubilota. Sem perceber meu coração disparava. A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar meu coração. Quero ouvir falar do meu amor. Alô, boneco do Amarizinho. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.